sonhei essa noite que eu tava na casa do Johnny, da Lênia, sentado na mesa de almoço. A Lênia tava na minha frente, não. Isso, acho que a Lênia tava na minha frente. Johnny sentado ao lado dela. E no lado oposto da mesa e a Maru tava do meu lado. De alguma maneira que a sala de jantar dele na minha cabeça era como se fosse dentro da. Como é que na sala do Johnny, alguns momentos na minha cabeça que ele me lembrava o quarto dos meus pais. E eles pediram pra eu compartilhar com eles o que eu tava se passando, com a questão da minha vida amorosa e quais tipos de ansiedades que eu tava tendo. Eles não me deixaram falar, apesar de ter me perguntado. E quando eu tentava falar, eles me interrompiam. Eles deixaram falar só em termos, mas não em instâncias. Eu não podia falar o nome das pessoas, mas eles deixavam falar o tipo de pessoa. E não me deixavam falar. Qual dia, qual data, mas que tipo de dia, que tipo de data, quais os sentimentos e quais as angústias. Não deixavam falar quais foram as palavras que foram ditas, por exemplo. À medida que eu falava. Desculpa. À medida que o tempo passava, a Lena pegou e falou que ela queria orar. E ela começou a orar, e o Johnny também, e a Maru, um de cada vez. A Lênia mesmo, que orou a maior parte do tempo. Mas enquanto a Lênia orava, o Johnny começou a orar em línguas por mim. Estendeu a mão em minha direção e começou a orar em línguas. A Maru começou a orar em línguas por mim. E também a Lênia. Depois tudo terminou, o sonho. Essas orações terminaram. E o Johnny começou a falar alguma coisa comigo, começou a tentar me dar conselho. E ele me falou uma coisa. Então, a primeira vez que ele me falou em instâncias e não em sentimentos e estados. Ele me perguntou como é que tava o. Ele citou o nome de uma pessoa que eu não quero falar. Como é que tava essa pessoa? E é uma pessoa que não é muito amigo minha, mas é uma pessoa do Brasil que se casou. No meu sonho, essa pessoa teria se casado com alguém diferente, não a mesma pessoa que ela realmente se casou. No meu sonho, ela teria se casado com uma prostituta. E ele me contou, assim, como ele me perguntava, mas as perguntas dele eram contando a história dessa pessoa. Como é que o fulano tá? E o fato dele ter casado com a prostituta? Eu sonho, o pastor estava revoltado porque ele merecia. Ele merecia alguém de valor. E ele se submeteu àquilo por desespero, por pânico, e ele ficou. E aquilo, o fato de ele ter casado com ela, desencadeou outras coisas, assim, segundo o pastor, porque ele começou a usar drogas e. Tava infeliz e insatisfeito. Essa é a primeira parte do sonho. Ou o primeiro sonho. Depois eu sonhei que eu tava na minha casa, no Brasil. E eu fui com minha irmã pra. Com minha irmã e com mais alguém. Com mais alguém, eu não lembro quem. Acho que foi o Souza Silva. A gente foi pra um. campo de algum esporte diferente, que era um campo de areia, que ele queria para algum esporte. A gente fez uma roda de criança, tipo, de dar mão, começar a andar em circo e cantar música. A gente subiu no palco e começou a brincar de passar a bola pro outro. Andando em circo e passando a bola. Chutando. E à medida que a gente ia fazendo isso, praticamente pessoas faziam uma brincadeira no meio da roda. E minha prima me chamou e pediu pra eu... Falou pra mim: oi, entra no meio da roda e me propõe em casamento. Entrou no meio da roda e eu cheguei na brincadeira. E eu ajoelhei e pedi ela em casamento. Mas quando eu comecei a pedir ela em casamento, todo mundo começou a pedir ela em casamento. Todo mundo começou a recitar a forma de pedir ela em casamento, que eu não sabia qual que era. Eu tava fazendo a forma errada, eu tava inventando na minha cabeça. E daí ela, na brincadeira, ela me chutou. Falou assim: ah, não, eu não quero nada de você e tal. Na brincadeira, as coisas que as pessoas recitavam eram do tipo assim: Ivo, você... Não é? A brincadeira era tipo assim: ah, porque eu te dei atenção, ah, porque eu tentei, fiz tudo por você e você não me quis. Agora você me perdeu. Essa era a forma que eu pedia ela em casamento, que todo mundo recitava. E eu saí da roda depois dessa pedida de casamento, e minha irmã veio falar comigo e me consolar. Veio me falar que a Cássia veio me consolar e me falou assim... O que ela me falou, gente? Falou assim: ah, não liga pra sua prima, não. Pô, por sinal, ela tava pedindo casamento, minha prima é meio. Ela falou assim: ah, não liga pra sua prima, não. Ela é da roça. Ela só consegue pensar em casar com pessoas que ela já dormiu. Aquilo ali ficou na minha cabeça, foi estranho. Bem, na minha cabeça, depois disso eu tava andando na rua em frente à TV. E essas coisas estavam ecoando na minha cabeça, assim, uma brincadeira de roda, a oração do Johnny. E eu não lembro o que exatamente aconteceu, mas eu tava sozinho ali em frente à igreja. Eu vi as pessoas andando em amigos, em pares e tal. Na minha cabeça, o Bruno Tardim era como que quase que um narrador desse ambiente em frente à igreja. Como que o Bruno Tardim estivesse me explicando o que estava acontecendo. E eu lembro que se passou do outro lado da rua duas meninas que já gostaram de mim, mas que eu não gostei delas. Conversando, e elas não me viram. Ou se viram, me ignoraram. E elas estavam indo para um destino. Eu lembro que minha cabeça foquei nisso, em que elas indo para um destino. O tempo se passou e nada mais aconteceu em frente à IPV. Eu fui transportado para minha casa, no meu sonho. E na minha casa estava todo molhado, e por algum motivo eu atribuí o fato de estar molhado com o fato de ter brincado na brincadeira de roda. Fui no meu quarto, comecei a tirar a roupa para colocar uma outra roupa, e não só a roupa, mas a minha carteira, coloquei a carteira lá de fora para tomar um sol, e fui para a parte de trás da casa, onde tem o varal, pra pegar a roupa. E quando eu tava andando naquela direção, eu ouço alguém batendo na porta e entrando. E eu reconheci a voz. Era o David, daqui da igreja, e o Joseph também, entraram na minha casa viçosa. E eu andei lá de fora, fui pro varal pegar roupa, pelado, e eu lembro que eu passei em frente a parte, então eu fui até a parte de trás da casa, que fica de frente pra cozinha. E daí o Joseph me viu pelado quando ele passou pela sala, e o David me viu pelado quando ele estava na cozinha preparando comida. Eu peguei a roupa e coloquei. Não me preocupei com eles, mas eu lembro que os dois ficaram assim, chocados assim, com a minha nudez. E essa foi a última parte do sonho.